Panorama Agrícola para 22 de julho de 2010, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Alô, ouvinte, hoje é 22 de julho, quinta-feira, noite de lua crescente. Este é o Panorama Agrícola. O ditado desta quinta-feira é: um homem não está acabado quando perde, mas quando desiste. Na entrevista de hoje, Festival Nacional da Juventude Rural em Brasília. No Panorama Regional, o Chicão fala sobre o potencial do turismo na Serra Catarinense. Uma dica que pode mudar o seu dia. Evite os acidentes domésticos com criança. Não coloque chá, café ou outros líquidos quentes em uma toalha de mesa que sobre ao redor da mesa. Criança não tem noção do perigo. Pode puxar a toalha e acabar se queimando. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Confira algumas das principais alterações em discussão no Código Florestal no Congresso. Moratória. Não será permitido o desmatamento de florestas nativas pelo período de 5 anos, ficando assegurada a manutenção de atividades agropecuárias existentes em áreas desmatadas até 22 de julho de 2008. Lembrando que são discussões ainda do projeto que tramita no Congresso. A moratória é exclusiva sobre as florestas nativas. Excetuam-se da moratória os imóveis com autorização de desmatamento já emitida e das áreas em licenciamento cujo protocolo seja anterior a essa data de 22 de julho de 2008. Direito adquirido. Os proprietários que comprovarem que foi respeitado o índice de reserva legal em vigor na época da abertura da área, ficam dispensados da sua recomposição ou compensação. Programas de regularização ambiental. União, estados e municípios devem elaborar, no prazo de 5 anos, os seus programas de regularização ambiental. Trata-se de um mecanismo que vai permitir, por meio de estudos técnicos, a indicação das condições para a consolidação de áreas, bem como as que deverão ser recuperadas. Áreas de preservação permanente, as APPs. Alterações. Criou-se mais uma faixa para cursos de água de menos de 5 metros de largura, cuja faixa mínima de proteção deve ser de 15 metros. Atualmente são 30 metros. Ficam dispensados da faixa de proteção, que hoje varia de 30 a 100 metros, as acumulações de água, açudes, lagoas e represas, com área inferior a 1 hectare. Será permitido o acesso de pessoas e animais para obtenção de água sem o excesso de restrições da norma atual. Reserva legal. Foram mantidos os percentuais de reserva legal da atual legislação: 80%, 35% e 20%. Programa de recuperação ambiental. Esse programa pode regularizar as atividades rurais consolidadas em APP ou de reserva legal. E envolve, no caso da reserva legal, a recomposição na propriedade, regeneração natural e compensação ambiental. Fique ligado no Panorama Regional. Turismo na Serra Catarinense. A região da Serra Catarinense possui grande potencial turístico. Para facilitar a exploração sustentável desta riqueza, a Santur desenvolveu projetos específicos que foram apresentados em Lages. O evento iniciou no Centro Serra de Lages, Center, quando a Santur apresentou o Plano Catarina. O plano envolve ações para todas as regiões turísticas do estado de Santa Catarina. Então, aqui na cidade de Lages, o encontro técnico serviu para apresentar os dados específicos de toda a região, discutir e validar as propostas inclusas no Plano Catarina. Favorecidos, então, por uma topografia acidentada, praticamente todos os municípios da Serra Catarinense possuem cascatas, vales, serras e montanhas, pontos que podem ser visitados e também utilizados para a prática de esportes radicais, a exemplo de canoagem, rapel, arborismo e até o voo livre. Mesmo com todo esse potencial, são poucos ainda os pontos que possuem estrutura para receber os turistas. Em alguns casos, falta até estradas em condições para o acesso. Um dos municípios mais avançados nessa questão, na região serrana, é o município de Urubici, onde dezenas de pousadas foram instaladas e, devido a inúmeros pontos turísticos que possui, Urubici atrai, então, visitantes, né, turistas que frequentam a cidade no inverno e também no verão. Hamilton Weber Xavier Chicão, Epagre, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Sucessão rural com terra, políticas públicas, meio ambiente sustentável, trabalho e renda. Esse é o tema central do 2º Festival Nacional da Juventude Rural, que acontece na próxima semana, de 26 a 30 de julho, em Brasília. A promoção é da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Durante o festival, será construída uma pauta de reivindicações a ser entregue ao governo e ao Congresso. Se você deseja outras informações sobre o festival, ligue 483246-8011. Agora, aqui no Panorama Agrícola, você ouve uma entrevista com o engenheiro agrônomo Adriano Zambaliski. Ele participou da etapa de Joinville, que discutiu temáticas sobre a juventude rural para levar ao Congresso, ao Festival em Brasília. E fala agora aqui no Panorama Agrícola, entrevista concedida à assessoria de imprensa da FETAESC, sobre a importância da integração entre os jovens e também da sucessão rural. Achei muito interessante porque integra o jovem rural com diversas localidades do nosso estado, vários municípios, e acho importante essa interação com essa troca de conhecimentos que cada um de nós tem com as outras pessoas. Esse tema de sucessão rural é um termo muito importante porque a gente tem que se preocupar com a sucessão do homem no campo, porque se nós deixar como está, daqui uns 10, 15, 20 anos, a gente não vai ter mais jovens. E os nossos pais, nossos irmãos mais velhos vão ficando cada vez mais idosos e não vai ter mais gente no campo. É um fato muito preocupante. Pelo que a gente conversou, até eu achei impressionante. Muitos jovens, principalmente os homens, querem ficar no campo. Esse então é o engenheiro agrônomo Adriano Zambaliski, facilitador do Microbacias, no município de Itaiópolis, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Agora você ouve a entrevista com Nicole Nicoluzzi. Ela é de Irineópolis, tem 18 anos, é produtora de morango orgânico e sócia do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Irineópolis, no Planalto Norte. Coordena a Comissão de Jovens do Sindicato e vai representar em sua categoria em Brasília, no Festival da Juventude, a beleza do jovem rural de Santa Catarina. Fantástico pensar em representar o estado, a nossa federação, os trabalhadores rurais jovens de Santa Catarina lá em Brasília, vai ser fantástico. E eu trabalho na minha propriedade com morango orgânico, né, na minha renda familiar, né, pro morango. E na parte de políticas públicas do sindicato, eu que exerço trabalho na região. Depois da entrevista com Nicole Nicoluzzi, você ouve agora a entrevista com Vanderlei Zenaro, jovem que representa os jovens catarinenses, também em Brasília. Ele é do município de Passos Maia, sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e é um jovem que já tem terra adquirida pelo crédito fundiário. Estou me sentindo muito lisonjeado por essa oportunidade de estar representando Santa Catarina. A nossa propriedade é bem diversificada. Plantamos grãos, milho, feijão, soja também. Temos vaca de leite, cultivamos erva-mate. Temos uma parte de reflorestamento também. Temos em torno de 24 hectares de terra que é do meu pai e da minha mãe. E tenho também uma terra que conquistei através do crédito fundiário, e que estou me instalando lá, pretendo melhorar a propriedade, construir uma moradia e ter uma família em cima dessa propriedade. Eu acho que vale a pena os jovens ficar na agricultura, devem buscar o conhecimento principalmente para fazer melhor tudo aquilo que eles pretendem colocar na sua propriedade. Há então as entrevistas realizadas pela FETAESC sobre o 2º Festival Nacional da Juventude, semana que vem, de 26 a 30 de julho, em Brasília, discutindo sucessão rural com terra, políticas públicas, meio ambiente sustentável, trabalho e renda. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.